Começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem da internet. Ovelha, conte uma história. Houve outrora um homem pálido com cabelos negros que estava muito sozinho. Por que estava sozinho? Tudo que existe precisava encontrar esse homem. Então, afastaram-se dele. Ele perseguiu tudo. Ele dividiu-se em dois com um machado, bem ao meio. Para que ele sempre tivesse um amigo. Para que ele sempre tivesse um amigo. Nunca um sem o outro. Estamos começando mais um Fuleiros Pop hoje, cara. Eu tô muito feliz e emocionado aqui, porque nós estamos fazendo nosso primeiro podcast com dubladores que a bancada aqui inteira é muito fã. E é sobre isso mesmo o cast hoje, galera. A gente vai falar com dubladores sobre a indústria, o mercado, como introduzir esse mercado. Você que tá querendo ser dublador, como faz pra ser, como é que é, como esse sonho nasce dentro de cada um. Então, estamos aqui com ela, Rebeca Zadra. Oi. E também temos aqui e temos aqui também o lobo mais fofo do LOL, ele mesmo, o Marco. Oi. E temos a nossa otaku cosplayer mais fofa desse mundo, Letícia Simões. Oi, gente, tudo bom com vocês? Tô aqui de novo. E temos ela, que é uma viciada em bronze no LOL, Júlia Conerro. Bronze nada, não tem culpa se eu tô. Eu sabia que você ia ficar grilado. Não, velho, a gente tenta subir, mas os caras que ferram a partida. É porque a culpa é sempre do jungler, sempre. Ah, não culpa o jungler não, que a gente tá com dois aqui hoje. Então, né, eu ia falar, mas eu resolvi ficar quieta, porque eu sou convidada. Então, galera, pra esse papo divertido, nós vamos agorinha, logo após, né, a leitura de feedbacks e e-mails. Welcome, true believers and newcomers alike. Se você não lembra dessa frase ou não sabe qual é, então você é um gamer de que precisa melhorar bastante os seus conhecimentos na indústria dos games, viu? Hoje o Felipe não pôde vir novamente. Mentira, não é nada disso. Na verdade, ele me enviou o feedback, mas eu não vou colocar porque eu teria que fazer a decupagem, montar aquela merda. E eu falo, Felipe, o podcast tá atrasado. Tem que terminar esta merda, me manda o feedback pronto. Daí o Felipe me manda arquivos em OGG para converter esses malditos e ainda juntar os dois em uma trilha só, fazer a decupagem, edição e tudo mais. Quando eu precisava dos malditos dos arquivos prontos já. Então assim, não vai ter feedback. Eu vou fazer aqui o meu próprio feedback e é isso aí. O que acontece é que eu trago notícias, eu trago novidades mais uma vez, afinal de contas eu só venho aqui para trazer novidades, né? Então, a novidade que eu trago dessa vez é que nós teremos aí a coisa nova chegando aí, hein? Nós temos um quadro novo, o Yotoba trará aí pra gente a possibilidade de trabalhar com audiovisual. E está vindo coisa nova aí. Então logo logo, se tudo der certo e os deuses anciãos... Anciões ou é anciãos? Eu não sei já, né? Whatever. E se os The Elder Gods nos agraciarem aí com a sua graça, nós poderíamos aí estar iniciando. Tô falando que nem aqueles cara do telemarketing. Tô falando que nem a Ana, né? Que trabalha com telemarketing, usando um milhão de verbos pra dizer uma coisa só. Enfim. O que eu quero dizer é que a gente vai ter aí, né, um quadro novo, que é o quadro Hits and Beats. Sim, é o quadro em que eu vou fazer gameplays de jogos antigos. A gente vai revisitar alguns joguinhos da Sega, da Nintendo, e do PlayStation, restringindo ali ao PlayStation 1, onde eu vou poder falar, finalmente, fazer o gameplay do consagrado Spider-Man. E daí que vem essa frase que é iniciar. Foi aí, inclusive, que eu tive contato Passou uma moto aqui, mas que porra, toda hora tá passando a desgraça. Tô gravando aqui no carro, no meio da rua, e aí fica passando. Que, inclusive, é onde fui apresentado ao consagrado Stan Lee, né? A voz do Stan Lee, ali dando início ao jogo do Homem-Aranha. É, e é isso aí, eu vou fazer os gameplays comentados e tudo mais, porque eu tenho certeza que essa galerinha de milênio 2000 pra cá não deve conhecer, porque era muito jovem quando os jogos saíram, e com certeza não vão conhecer os jogos. Então se preparem aí pra muita jogatina de Mario Bros, de Sonic, Spider-Man, Crash Bandicoot e vários outros jogos aí. Bem, eu tenho que me reservar por aqui, afinal de contas eu tenho que ser sucinto, porque tem um podcast excelentíssimo vindo por aí, do qual não participei, em função de minhas limitações aí, de estadia, né? Eu não tenho lugar, estou sem lugar para gravar, tanto que estou gravando aqui no meio da rua, com várias motos, estou sem casa, é isso mesmo, senhores espectadores, senhores ouvintes, eu estou sem casa, e olha aí, vocês ouviram aí a moto passando, né? Eu estou aqui morando no carro. Enfim, vocês vão ter aí um ótimo cast. Fiquem com um ótimo cast onde Philip entrevista a Rebeca Zadra e o Marco Nepo, que fazem aí vários personagens, incluindo alguns personagens do LoL, esse jogo que eu não jogo. Inclusive, já gostei até de trazer aqui um ponto antes de encerrar, que o Philip fica reclamando porque toda vez que eu faço promoção desse episódio do podcast, quando eu falo da Zadra, eu cito que a Zadra dubla a Mary Jane e alguns personagens de Mortal Kombat, entre outros personagens aí, e nunca cito o LoL. Mas, e eu já vou explicar aqui porquê, aproveito e explico para o Felipe e explico para os demais o porquê dessa minha promoção pela perspectiva do Felipe enviesada. Acontece que eu não entendo nada de LoL, eu não conheço LoL, eu não sei jogar essa coisa. Não tem a ver com idade, porque tem gente mais velha que eu e joga. Tem muito a ver mesmo com cultura mesmo, não é da minha cultura. E acontece que normalmente as pessoas que estão dentro do nosso círculo social, dentro do nosso círculo cultural, essas pessoas dividem, né, de nossa cultura e das coisas que a gente partilha de nossa cultura também, né? Então as pessoas, normalmente você pode observar que as pessoas que estão ali dentro do seu círculo social, elas dividem ideias e gostos com você e conhecimentos, né? Então se eu posto nas minhas redes sociais, por exemplo, no meu status de Instagram, no WhatsApp, se eu posto, vamos ter uma entrevista com Rebeca Zadra e Marco Nepo, dubladores do LoL, cara, ninguém vai saber o que é LoL. Todo mundo se interessa por dublagem, todo mundo quer conhecer um dublador, quer saber como é que funciona, mas o LoL, no meu círculo social, ninguém vai saber o que raios é LoL. Eu vim descobrir recentemente. Então, assim, é uma coisa que, se eu coloco Rebeca Zadra, dubladora de Mary Jane, todo mundo vai saber quem é. Vai até ter um impacto maior para os meus seguidores pessoais no Instagram ou das minhas redes sociais, ou para os amigos. Então se eu digo, gente, Rebeca Zadra, que trabalhou em Mortal Kombat, trabalhou no jogo do Homem-Aranha, a galera vai se interessar, vai achar descolado. Se eu falo LOL, não significa nada, nada. Não significa pra eles, assim como LOL não significa pra mim. Pra mim, LOL, eu não sei o que é LOL, cara, não tem significado nenhum. Então, é por isso. Nas redes sociais de vocês, vocês divulgam dizendo dubladora do LOL. Na minha, eu divulgo falando que ela dubla Mary Jane no Homem-Aranha e outras coisas. Porque isso sim vai chamar a atenção, né? Então são culturas diferentes, então necessita-se aí de um marketing diferente, né? Não posso usar do mesmo. Então é isso aí, fica entendido. Espero que todo mundo tenha compreendido. Agora fiquem aí com este excelente podcast com a Rebeca Zadra e o Marco Nepo. Eu queria começar esse cast aqui perguntando para o Marco, para a Zadra, para vocês, como foi a introdução de vocês nesse mundo da dublagem, qual foi a inspiração de vocês, como vocês floresceram pra isso? Então, eu sou atriz há muitos anos, né? Já trabalhava com teatro, já trabalhava com outras partes do ramo artístico. E fui mesmo de curiosa conhecer um curso de dublagem, né? Que eu fui lá na Unidub. E conversei com algumas pessoas, com alguns dubladores de lá, e resolvi fazer o curso. E é um curso que você tem acesso de verdade, né, a bons diretores, a bons dubladores. Isso é muito importante quando você não conhece a profissão, você saber quem são as pessoas que vão te conduzir num curso, saber se elas têm currículo para isso. E então eu vi logo de cara pessoas muito incríveis trabalhando e passando esse conhecimento. E eu me apaixonei completamente pela profissão, já no curso. Primeira vez que eu entrei no estúdio, eu falei, caramba, é isso que eu quero. E aí foi meu primeiro contato mesmo através do curso, mas depois que você sai do curso, óbvio, você tem que ir adquirindo experiência, você tem que correr atrás dos estúdios, você tem que ampliar o seu trabalho, tem que sempre tá fazendo alguma coisa relacionada ao teatro, você não pode parar nunca, né? Porque a dublagem ela exige aí uma bagagem, né, muito rápida pra gente dentro do estúdio. Então foi mesmo através do curso, através das pessoas que eu conheci, que eu fui indo de pouquinho em pouquinho em cada estúdio, e conhecendo e gravando de pouquinho até a roda começar a girar de verdade. Esse foi meu começo, né? O meu é muito diferente da Rebeca. A diferença é que eu venho de Belo Horizonte para cá, eu vim para São Paulo em 2012, isso também na Unidub. Só reforço o que a Rebeca falou, realmente a gente poder ter contato, descobrir que realmente uma profissão, já a profissão de ator já tem uma legislação definida, muito clara, e todas as lutas que tiveram da profissão também, a gente ter contato com isso é muito legal. Então eu venho em 2012, que é bem isso aí que a Rebeca falou, é chegar e mostrar, né, que segue lá dentro o rojão, porque é um rojão. Cheguei assim, eu estou aqui. Como vocês estão observando aí no podcast, houveram alguns problemas técnicos na gravação. Eu pude dirigir essa gravação e acompanhar ela em tempo real, e ocorreram alguns problemas de conexão. Inclusive o Felipe caiu algumas vezes. Um dos problemas que ficou mais difícil de contornar foi o problema do áudio do Marco, porque ele ficou picotando, provavelmente em função da conexão com o nosso servidor do Discord. Então o que acontece? Durante todo o cast, o áudio ficou dessa forma. Durante a edição, eu fiz de tudo para não diminuir a participação do Marco no podcast, porém isso não foi possível, porque mais de 80% do áudio dele ficou picotado, né? As frases ficaram incompletas, então não dava para construir realmente uma sentença inteira. E muitas das vezes, durante o cast, pedaços de áudio tiveram que ser removidos. Então a participação dele acaba ficando diminuída em função desse pequeno problema técnico que ocorreu durante a gravação. Mas fica aqui o pedido de desculpas do podcast ao Marco e aos ouvintes. E a gente promete que haverá um próximo episódio em que estarão presentes novamente Marco e Zandra. E que esse problema não irá se repetir. E que finalmente a gente vai ter o áudio completo e todas as faixas bonitinhas ali ajustadas. Mas dessa vez, infelizmente, não foi possível contornar o problema, porque o áudio que o servidor do Discord nos entregou já veio assim, picotado, faltando informações. Então é isso aí, curtam o podcast que está excelente, apesar desse pequeno probleminha técnico. Muitas pessoas que procuram a profissão hoje em dia é porque são fãs de dublagem, né? E eu sempre tive uma certeza muito absoluta de que eu queria ser atriz, né? Tanto que eu faço, participo de peças, enfim, desde criança. Mas é uma busca do ator constante buscar novos caminhos dentro da profissão. Né? Mesmo dublando, eu fui atrás de fazer curso de cinema, tô agora me especializando em musical. A gente tá sempre tentando se reinventar, então é muito comum no meio do caminho você se apaixonar por uma coisa que não tava no seu plano. Né? E a dublagem foi mais um caminho que eu falei, bom, vamos conhecer essa linguagem. quando eu cheguei lá, eu falei, gente, que coisa deliciosa. E agora eu sou feliz. Como eu posso falar? Eles não tão, são tão reconhecidos assim, porque geralmente tem aqueles... Cara, vou falar, um cara chato. E fala assim, dublagem brasileira é uma bosta. É, sempre tem, né? Mas eu vou te falar que, assim, a gente acaba exaltando muitos chatos, às vezes. E lembrando que tem muita coisa boa que muita gente gosta. Gente chata para criticar, eu acho que tem todas as profissões, sobretudo, sabe? Então, eu sou publicitária de formação. E tinha gente também, publicidade, você divide aí em vários, né? Tem atendimento, criação, mídia. E sempre existe, nossa, odeio mídia, adoro criação. Tem gente pra tudo, o importante é que tem gente pra gostar e odiar tudo e todo mundo ser feliz. Chato pra falar de tudo, a gente sempre vai ter isso. É, eu também, que não sou ator de... Eu, né, no caso, não sou ator de criança. Na metade da minha vida que eu fui vindo ativamente como professor, uns 15 anos, 20 anos, por aí. E antes era a mesma coisa, por todas as coisas que eu passei. Mas eu acho interessante colocar esses aspectos da formação de dublagem, de você correr atrás e tudo mais, porque como a Rebeca mesmo disse, muitas das pessoas entram nesse mundo porque, sei lá, se inspiraram no Guilherme Briggs, tem o Wendell Bezerra na mente, tem sempre, sei lá, o Orlando Drummond, sempre tem aqueles caras que tipo, se consagraram no meio da dublagem brasileira, que é o específico aqui que a gente está comentando. E eu fico sempre pensando que, tipo, tem chato para tudo e tal, mas eu fico pensando o quanto é difícil pro dublador, por exemplo, na questão do reconhecimento também, né? Porque tu dubla 15, 30 coisas, a Rebeca, tipo, se tu dá um Google aí na Rebeca, cara, ela tem série e filme para um caralho, velho, tipo assim, é interminável, não, é sério, tipo, é uma lista interminável, sem contar nos jogos e tal, eu te sigo no Insta faz muito tempo, então eu sempre tô acompanhando, por exemplo, a Mary Jane, né, que, cara, eu achei espetacular do início ao fim a personagem, eu vou falar logo, vou cagar uma regra aqui. Ficou bem melhor do que no original. É bem melhor mesmo, cara. Tipo... Valeu. E eu fico pensando nessa dificuldade do reconhecimento que o dublador também tem, né? Porque geralmente, aqui, principalmente no Brasil também, a gente vê muito isso. O pessoal, hoje em dia, que tá acabando essa cultura, só pra ressaltar, mas o pessoal, ele liga muito, sei lá, ao ator que tá fazendo o personagem. Mas, cara, o ator pode ter sido bom e tal, mas pro pessoal geralzão que assiste dublado, cara... Teve todo um trabalho, teve todo um estudo daquela caracterização, daquela entonação de voz, de toda aquela cena que o personagem tá passando pra você seguir o filme, a série ou o que seja, a dublagem de uma parte do jogo. Você precisa ter o timbre certo, o tom certo, você também precisa estar também num dia legal, né? Pra poder gravar algo que esteja 100%, que você fala, poxa, hoje eu fiz uma dublagem. Então como vocês passam e lidam com isso diariamente no... nas dublagens e na área de vocês? O trabalho de dublagem em si, ele é muito mecânico. Ele tem que acontecer de uma forma muito rápida por uma série de questões. Então, normalmente você vai pro estúdio sem saber o que você vai gravar. Você chega lá, entra no estúdio, o diretor fala anel tal, a gente chama de anel uma divisão que existe no texto para a gente poder se situar, né, tanto no script quanto para calcular pagamento, para saber o quanto de horas trabalhadas, mas enfim, isso é outro detalhe. Mas aí ele fala, sei lá, anel 56, você vai fazer a Maria. Você vai lá, né, abre lá a Maria 56. Se for um personagem relevante e se for um bom diretor, ele vai te passar uma sinopse do que está acontecendo, do que é. Né? Então olha, esse filme é sobre não sei o que e a sua personagem entra pra fazer isso, isso e isso. Aí você assiste o trechinho da cena, até onde você acha que você consegue, né, se dar conta de prestar atenção em tudo que tá acontecendo, em olhar a interpretação, em bater texto, ver não sei o que. Aí você assiste uma vez a ceninha e você fala, ah, beleza, pode ser só um anel, 20 segundos. Ah, assisti. Aí você passa mais uma ensaiando para ver se precisa mexer no texto, se você pegou tudo que precisa, as intenções, as pausas. E aí no terceiro, normalmente, a gente grava. É claro que isso é uma variante, às vezes você precisa assistir mais uma, às vezes você já consegue gravar na segunda, mas de regra, o mercado é bem técnico. E por isso que eu acho importante já ter essa bagagem de ator. Senão você não tem de onde tirar nenhuma conclusão sobre esse personagem que você conhece muito pouco. E isso que vai fazer a grande diferença, né? De desenvolvimento, de ator para ator, de atriz para atriz, dublagem. Essa capacidade de responder rápido a esses estímulos. E a cada dia que passa no trabalho, a gente descobre que tem muito mais estímulo do que a gente imaginava. Isso faz essa bagagem que a Rebeca tá falando de atuação, né, de teatro, no caso, fazer toda a diferença. É óbvio, tem toda uma parte que é técnica, que pelo fato de ser técnica não significa que seja mais simples, pelo contrário. Mas, por exemplo, ficar acompanhando aquelas bocas é um troço. Que tira, né? Tira um pouco do que você pode fazer interpretando, porque você tem que estar ali, né? Você não pode sair do eixo do microfone, não pode se mexer muito para não fazer barulho. Então, exatamente. Sim. Então eu acho que é essa a grande questão de quando você encontra qualquer gravador, qualquer figura que a gente tenha de referência, que fala, vai estudar, vai se preparar. Porque é muito simples você ter o olho e falar assim, ah, não, legal, o cara tá só ali botando a boca, escutando um filme divertido, e eu faço isso igual e tá tudo certo. E a gente sabe que não é bem assim, né? Tem médico que segura a bisturi bem, tem médico que sabe fazer um corte. E tem gente que corta com a faca e acha que é médico, né? Então, é o muito da dublagem que a gente vê por aí. Eita, farpas. Não, mas... Farpas. Aí a gente tá mais falando de... Não é nem de pessoas específicas, nem de nada que a gente conheça. Mas é necessário falar desse boom que tá trazendo um mal falado pra dublagem sobre pessoas que não estão preparadas, porque dublar parece fácil. E aí abrem estúdio e acham que vão lá fazer e não dão conta do recado, porque não é fácil, só parece, né? Essa é a graça de um bom profissional, se pegar uma coisa que é difícil, cara, e parecer fácil. É, só de você ter falado pra mim que você não pode mexer tudo, cara. Tipo, tá gravando, sei lá, você tá fazendo... Aliás, minha irmã Indy tá me chamando aqui no WhatsApp, ela mandou te dar um abraço, que ela ama a sua interpretação da personagem lá em Sila. Sila? É, Sila. Ah, é, ela ama, ama. Que legal, ela mandou aqui. Pra ela. É. O nome dela é Ingrid. Ela tá aqui me tentando há dois minutos já. Tô falando, calma, eu vou falar. Ingrid, um beijo. Muito obrigada por gostar dessa personagem, viu? Não gosto muito dela, não. Ainda bem que alguém gosta. Enfim, só de você ter falado que a pessoa. É um preparamento físico, físico e mental pra ser um dublador, porque. Você não mexe no estúdio, velho? Eu tô gravando podcast. Eu não deveria me mexer, mas eu tô aqui coçando a perna, eu tô aqui batendo teclado, eu tô aqui fazendo mil coisas, entendeu? Então, se você tivesse... É bom também pra gente... Eu tinha sido demitido, né? Não, mas o técnico já teria abrido o microfone várias vezes e falado, de novo, e de novo. Você ia ter que gravar isso até você conseguir fazer sem barulho, entendeu? Eu acho que nós do Fuleiros Pop vamos aprender muito com esse podcast de hoje. Sobre o que vocês fazem e tal, sendo profissionais do jeito que vocês são, qual é a maior dificuldade que vocês encontram e qual a coisa que vocês menos gostam, né, nessa área? Você diz na área geral de dublagem ou você diz de trabalhar mesmo, do dia a dia? No geral mesmo, no geral mesmo. Pergunta difícil. Tem muitas coisas, assim... Eu acho que uma coisa que me incomoda muito, aí tanto, né, no trabalho, e quanto o que a gente vê, uma coisa tá muito ligada à outra, é justamente aquelas pessoas que não estão preparadas para estarem onde estão. Então, por exemplo, um diretor que não está preparado para estar no lugar que ele está, né, dirigindo um filme, por exemplo, ele não consegue te passar todas as coordenadas que você precisa saber. E isso torna o nosso trabalho muito mais difícil. E quando estiver lá na tela, ninguém vai falar, nossa, esse diretor dirigiu mal. Eles vão falar, caramba, esse dublador não sabe o que tá fazendo. E eu acho que isso é tanto um problema do nosso dia a dia, quanto uma coisa que a gente acaba vendo na TV. Porque eu, como telespectadora, também detesto ver uma coisa mal dublada. Né? Eu também detesto ver uma coisa que... Às vezes o dublador é muito bom, a gente conhece as pessoas do mercado, a gente sabe quem é bom, e a gente vê que aquilo não tá bom e que não é culpa dele, porque o dublador sozinho não consegue, é um trabalho em equipe. Por mais que o cara seja bom, o negócio vai ficar bom, mas poderia ficar muito melhor se tivesse sido bem dirigido, e se... Porque é um trabalho que eu acho que é de dublador, diretor e técnico. Todo mundo ali tem que entrar num consenso, e o diretor que pincela isso, né? Então eu acho que esse é o grande problema, né, que a gente tem aí da dublagem principalmente com os mercados novos, assim. Eu acho que essa é a grande diferença. Não, você pode ser que a figura que está por trás disso tudo seja um artista incrível. Exato. Mas, porém, todavia, entretanto, não, consegue, não conhece aquele produto a ponto de poder virar e falar assim, ok, eu vou pegar essa obra e vou dirigir essa obra. Né, agora que a gente está com esse tanto super-herói, por exemplo, quem é fã de quadrinho, pô, de repente vê umas coisas que fala, mano, falando sério que você bebo, não. É, eu queria mandar um abraço, assim, pros dubladores que dublam novelas mexicanas, que é impossível, cara. Assim, é impossível, além disso, hein? Não, é sério, porque, tipo, cara, vocês que são dubladores, vocês devem saber, porque, né, vocês falam assim, a gesticulação da boca também, pra encaixar melhor uma palavra, alguma coisa ali, certo? Uhum. Em espanhol isso é impossível. Não. Olha, tem como. Eu vou te falar que é. O espanhol é muito bom e muito ruim. Por quê? Porque o espanhol é muito parecido com o português. Então, se você consegue achar as palavras certas, parece que aquilo tá falando em português. Só que justamente por ser muito parecido, às vezes você tem que pôr a palavra exatamente onde a pessoa pôs. E às vezes a construção da frase não permite. E você quer falar aquela palavra naquele lugar. E você tem que fazer um sync perfeito. Porque como é muito parecida, tá mexendo a boca. Então eu acho maravilhoso e tem... É, às vezes eu vejo dublagem, sei lá, de Maria do Bairro. Tô vendo lá a Soraya xingar, desgraciada. Tipo, ai, gente, gritando, adoro. Sabe? Aí você... Adoro. Eu também, nossa senhora. Assim, é muito bom. Cara, o xingamento em espanhol, tipo... eu queria saber xingar vagabunda, desgraçada. E qualquer outro palavrão que, tipo, a dublagem brasileira, ela sabe fazer, é mágica, sabe? Porque você sente a pessoa, tipo, se tornando uma desgraça quando a pessoa xinga, sabe? Você, nossa. Transfere aquele sentimento nas palavras. É, cara, a dublagem brasileira nesse ponto, ela é muito perfeita porque ela se aperfeiçoa ao ponto de passar a mesma coisa que a própria atriz estava passando. Que, não, principalmente em novelas da Televisa, passa isso de uma forma, tipo assim, você chega arrepia quando a Soraya xinga alguém, sabe? Você fala, porra, aí sabe xingar. É tipo o Fábio Porchat, aliás, Fábio Porchat, se você quiser. É tipo o Fábio Porchat xingando filha da puta, velho. Ele xingando filha da puta é a coisa mais bonita do mundo, velho. Porque ele fala filha da puta. É tipo uma parada, tipo... a parada arrastada, sabe? A gente vê a Soraya, dá até vontade de ser mal na vida, né? Só pra responder assim. É, cara. Então, e eu acho bonito isso do quando a dublagem chega nesse aspecto que você... a coisa bonita de se ver, cara, é carregar. É estudo. É, e eu acho importante tudo que vocês falaram até agora sobre uma direção, um estúdio que entenda o trabalho que está pegando, que arque com a responsabilidade, com dubladores que estejam sim preparados para estarem naquele trabalho, porque isso tudo envolve em trabalhos que ficam magníficos assim, é esse ponto, entendeu? Eu acho perfeito. Por exemplo, vou pôr um bom exemplo aqui. A Riot Games, por exemplo, pegou as duas melhores pessoas do mundo pra fazer o personagem mais completo do LoL. cara, na minha opinião foi, sabe por quê? A voz da Zadra é muito tranquila, é muito calminha. E não é falando mal não, Marco, mas a sua voz é de demônio, sabe? De ogro, tipo assim. Tipo, ela é... mas é um demônio do jeito bom. É um demônio do jeito bom. Então, e foi melhor ainda saber pra gente que é fã. Foi melhor ainda pra gente que é fã saber que, tipo, vocês são assim na vida real, saca? Tipo, vocês são o Love. É muito emocionante, porque a lore toda do personagem é o espírito da caça e do caçador. Um sempre depende do outro, um sempre caçando o outro. E você vindo aqui falando pra gente, vocês dois falando, não, a gente é muito assim um com o outro e tal, cara, é muito perfeito. Eu queria muito saber de vocês como foi a chegada da Riot até vocês, se vocês puderem falar, claro, né, porque às vezes tem um contratinho aí que vocês não podem quebrar, mas a gente queria muito saber como foi a Riot contactar vocês, conversar, como é que foi pra cada um, a experiência, até porque, até como a Rebeca falou, você praticamente ficou sabendo de última hora que era o Marco que ia fazer o logo, né? É, eu só soube depois que eu gravei. Mas, olha, eu vou te falar que como eu fui contatada, foi engraçado, porque eu conversei com a menina no dia que eu fui gravar, né, a menina, não vou falar nomes pra não falar quem é, né, mas são duas pessoas da Riot que acompanham a gravação e que escolhem as vozes, enfim, né, deve ter uma equipe por trás, mas eles são as pessoas que eu tive contato. Ela falou que já tava um tempo procurando a voz desse personagem, então, se provavelmente eles têm um banco de dados, eles ouvem o que tá gravado, e que as pessoas, né, a variação de voz das pessoas e não sei o quê. E eles não tinham encontrado ainda alguém que eles achavam que servia para esse personagem. E eu tava num estúdio, que é o estúdio que faz esse game, fazendo outra coisa, conversando com outra pessoa na recepção, batendo papo. E a menina falou que ouviu minha voz lá da outra sala, olhou pro cara e falou, é ela. E tipo, aí marcaram comigo, foi exatamente assim. A chosen one. Foi tipo isso, eles me ouviram da outra sala e falou, achamos. E foi assim. Pra você ter saído naquele dia, pra você ter estado naquele lugar naquele dia, sabe? Não, a gente fala que as coisas acontecem, né? Às vezes a gente atrasa, perde o ônibus, tudo tem um motivo. E foi isso. Eu acho muito legal essa história, porque foi bem isso mesmo. Eu fiquei sabendo na hora que eu cheguei lá. Eu sou muito perdido com datas, eu não me lembro se eu já tinha feito Shadows ou se eu fiz Shadows depois. O Shadows eu fiz então talvez tenha sido por causa disso. Eu não faço a menor ideia. Tem que me ligaram, eu cheguei e falei, nossa, que coisa legal e difícil, hein? Coisa, vamos lá, vamos tentar. Mas então, olha, Marco, sabe o que é engraçado que você falou que é o lobo? Porque o lobo tem essa personalidade esquecida também. A interação dos dois é sempre a ovelha explicando e lembrando pro lobo histórias antigas. É muito perfeito isso, cara. Eles acharam realmente as pessoas certas. A gente passa mais códigos do que a gente imagina, né? Quando a gente Exatamente. Existe. Meu Deus, cara. E quando eu fui gravar, eu não sabia, eles não me falaram que era esse jogo. Por causa de contrato, tudo. Eu fui saber depois que eu gravei. Aí fiquei conversando com a menina, ela falou assim, ai, eu vou te falar, vai, porque... Eu falei, nossa, podia ter falado antes, mas ainda bem que ela não falou, porque talvez eu ficasse muito ansiosa, sabe? Tipo, eu tô fazendo... ainda bem. Marco, pra ti também teve esse mesmo impacto? Tipo, já que você sabia pro que você ia gravar, mas você acompanha o jogo, como é que é? Eu não sabia, né, o que era exatamente, e eu não acompanhei. Eu joguei, tá? Mas é porque, tipo, meu computador é muito velho e a vida é muito corrida e eu tenho... O Marco é mais dos jogos de mesa. Ah, Marco, é muito bom, muito bom. RPG tá no sangue, né, Marco? É verdade. E eu sou... Coincidências à parte, o cara que faz a voz do lobo no inglês também é um aficionado do RPG. Ele é um ator vocal fenomenal, assim, ele já fez... Vale a pena procurar por ele na internet, porque o trabalho dele é muito bonito. Ele chama Matthew Mercer. E ele é, assim... E ele adora RPG de fantasia medieval e é mestre. Mas eu não tinha ideia do tamanho que era o Rock Legends. De repente eu vejo aquilo e eu falo, ah, meu Deus do céu, que coisa, hein? A reação das pessoas de que estavam esperando. Exatamente sobre isso que eu ia perguntar. A receptividade dos fãs, principalmente dos jogadores de League of Legends, até vocês, porque, cara, deve ter sido uma parada meio que imediata, né? Saiu, tipo assim, Rebeca Zadra e Marco fizeram a dublagem pro personagem. E, tipo, é uma das melhores dublagens do LoL em muitos anos, cara. Em muitos, muitos anos mesmo. Não, é sério, porque tem umas ali que são bem lamentáveis. Mas, tipo... a gente tá soltando farpa aqui pra todo lado, a gente tem que falar. Não, mas sabe o que é? Em defesa até das dublagens lamentáveis, principalmente em games, a gente tem que lembrar que dublar games é uma coisa muito nova no nosso país, né? E então, até hoje, as pessoas ainda estão aperfeiçoando, estão tentando entender como é fazer essa ferramenta. Porque a gente trabalha com voz, mas assim, cada trabalho que a gente vai fazer é muito diferente. E o game, a gente não tem referência nenhuma de imagem. São muito raros os casos que a gente tem. Você tem que ir só na voz mesmo. Então você tem que confiar muito no briefing que te deram, na direção que estão te dando e no feeling do que você está ouvindo. E é difícil pra caralho. Você tem que demonstrar, tipo, cada momento da parte de game, você tem que demonstrar certas situações, tipo, personagem com raiva, triste, exato. Feliz. E às vezes, quase sempre, você não faz ideia nem de que estilo de jogo que é. né? Você faz, mas assim, a não ser que seja um jogo que você joga, a gente grava as reações. É muito diferente eu gravar uma reação com raiva da ovelha e gravar uma reação com raiva da Feral do Mortal Kombat. E se você não tiver esse feeling na voz, você não pega. Então, as pessoas estão começando a entender como se localiza games, gente. Em defesa, eu já defendi. Não, e eu acho que é isso, assim. Eu acho que quando a pessoa está acostumada com o jogo também já, eu acho que faz alguma diferença de entender. Mais uma vez, é outra mídia. Se é outro lugar, deve ter um outro lugar de bem por aí mesmo. Tem que admitir uma coisa. Quando eu tava procurando, pesquisando durante essas duas semanas que a gente tá conversando praticamente pra marcar essa gravação, eu tava procurando, tipo assim, eu pensei, o Marco e a Rebeca, eles fazem a dublagem de dois personagens que são um, no caso, né? Eu acho que eles devem também fazer da Fera Thor do Mortal Kombat X. Aí eu procurei feito um louco, aí eu me frustrei porque não era. Eu falei, poxa, não era. Aí eu cheguei a montar teorias na minha cabeça. Aí eu pensei, nossa, eles se conheceram. É sério, eu pensei, ó, quer ver? Eu montei uma fanfic praticamente. Freak Alert! Eu montei, tipo, pensei, devem ter se conhecido no Mortal Kombat X, e eles ficaram muito amigos, e depois fizeram um trem do LOL junto, e agora estão preparando alguma coisa, meu Deus! Eu fiquei louco aqui. E isso que você tocou no Mortal aí de novo, e é isso que a Rebeca falou mesmo. Às vezes uma coisa que parece igual é bem diferente e talvez até difícil. Fazer o lobo e fazer o Goro são coisas muito diferentes pra mim. Tipo assim, se tivesse algum personagem que vocês têm muita vontade de, tipo, dublar, assim, de muita mesmo, sabe? Que você, tipo assim, fica, eu preciso dublar isso daqui. É que assim, né, tem alguns personagens que eu adoraria ter feito, mas pelo fato deles já terem sido feitos, hoje eu não consigo imaginar pessoas melhores do que as que foram escaladas. Mas eu ainda tenho muita vontade de fazer uma heroína, uma princesa da Disney, né? Acho que é o objetivo de qualquer ser humano na dublagem. E pra Disney é o objetivo de todo mundo, né? Assim, eu já trabalho pra Disney desde que eu comecei, mas ter uma princesa, né? Nossa. Falar, sei lá, eu sou a Rapunzel, né? Deve ser da hora. No meu caso, eu acho mesmo ver alguma coisa que já não tenha sido feita, óbvio. Sei lá, permeia infância e adolescência, super-herói, por exemplo, de qualquer coisa. Por exemplo, se o Gru fosse pra TV, eu ia adorar fazer o Gru, por exemplo. Mas é bem legal. Gru, o errante. Sobre os personagens que vocês já dublaram. Se tem algum que vocês se identificaram mais ou não. Porque assim, ó, eu vendo de fora, não tem outro, né? Eu com certeza falaria que vocês são os Kindred da vida real mesmo. Porque vocês são muitos personagens, cara. Muito, mas eu queria saber de vocês. É muito, cara, é muito fofo. Vocês são muito fofos. A gente tá, tipo assim, eu tenho que admitir. O Fuleiros Pop está em orgasmos múltiplos com esses dois aqui, cara. Então, eu tenho mais ou menos uma Rebeca de dublagem, mas eu tenho bem menos coisa feita. Tem personagens que eu gostei muito de fazer. Me identificar mesmo, acho que é difícil identificar com um príncipe de outra dimensão com quatro braços. A sua um cara. Ser que enfiou um machado no corpo. É verdade, eu adoro matar, pilhar e destruir, mas vamos com calma. Mas alguns que eu gostei muito de ter feito foi o Goro, porque o Goro ele preenche uma dessas histórias de infância. Eu tô fã do Mortal desde o 1. Eu fazia isso também. Gastei dinheiro, o troco do pão, na padaria, pra jogar fliperama. Então o Goro foi muito legal. O Lobo, não tenho o que falar, amo de paixão. Que mais? No Smite, o Ribou, que é um deus do mar, malucaço. Recentemente o Sócrates. Sério? É você, Marco? Sim, foi bem legal. Rapaz, olha caso, ele. A informação aí do Smite, eu ainda tô... O quê? E isso, assim, na dublagem teve algumas das minhas pontinhas deliciosas, assim, mas eu não vou saber me recordar. Algumas coisas de realities maiores, gostei recentemente. Olha, a memória tá até boa, agora eu tô com vergonha. Porque ela falou assim, qual personagem? Eu tô com um na cabeça, assim, pessoal. Não, mas é incrível, cara, porque o dublador, ele, além de tudo, ele tem que viver outras vidas, né? Então, olha aí, até pra vocês lembrarem, é realmente difícil, cara, porque eu fico pensando desde a preparação até pra vocês se... Não sei se acontece com vocês em específico, mas pra se desvencilhar do personagem, sabe? Você chegar em casa e não estar dublando ainda, entende? Olha, isso já é um pouco mais fácil, né, assim... Porque a gente sai, tô gravando, mas assim, enquanto o cara tá trocando, o cara, né, o técnico, tá trocando episódio, eu tô conversando ali com o diretor de boa. Então não tem muito, tem que ser uma chavinha mesmo, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, né? Eu acho até muito engraçado, até quando eu tô assistindo algum colega que tá dublando, tô ali conversando, ou quando comigo mesmo, você tá lá, tipo, fazendo um, sei lá, você tem uma cena que ela tá muito puta da vida, ou tá triste, é uma cena de choro, vai. E daí, peraí que ele tá arrumando aqui, não sei o que, na fala. Aí você vai conversando com o diretor. Ah, mas daí não sei o que, fala, kkkkkk, gravando. Sabe, tipo, você vira a chavinha, vai. Parece um papo de louco, né? Mas é possível, é mais fácil do que parece essa parte. Contar cenas de corrida, você quase morre de verdade. Ai, deu um barulhinho aqui, dá pra fazer de tudo. Porque quando você faz cena... literalmente uma claquete nessas horas, sabe? É bem isso, o diretor abre o talk e fala, gravando. E assim, e tipo, aí você vai, opa, né? E vai. Mas é gostoso, é gostoso. Cara, eu tenho muita pergunta pra fazer, mas eu tenho que encaixá-las melhor. Tipo assim, eu acho que todas aqui estão ansiosas e eu sei que vocês devem estar de saco cheio de fazer isso já. Mas, por favor, faz pelo menos um pedacinho de dublagem das Kindred, vocês dois, se puderem, se quiserem também. Bom, vai facilitar por causa dessa hora da noite, né? E peraí que tá cortando, e vai ficar difícil, né, a gente completar com esse delay. Sem o outro. Caraca, foi, cara, é muito bom, velho. Eu arrepiei aqui, cara. Nossa senhora, essa voz é muito... A voz de vocês dois se completa muito, porque... Eu gosto muito da frase. Eu não tô zoando, eu chorei aqui. Cara, foi muito bom. Realmente também deu uma lacrimejada, velho. Não disse por onde, mas poxa. Mas acho que a frase que mais combina com a gente, né, Marco? É aquela... Qual é a sensação da fome? Ele morreu? Ele riu tanto que ele morreu? Ele foi no mercado comprar comida porque ele tava com fome. Não acredito! Ou seja, sou eu, cara. Foi só pra completar. Você tem que eterno. Tipo... Eu não podia perder a piada. Sim, mas eu não podia perder a piada. Desculpa, vamos lá pra fazer direitinho. Vai, vai. Cri, cri, cri. Eu não ouvi. Vamos tentar de novo. Vai lá, mais uma vez. Qual é a sensação da fome? Cara, é muito bom, velho. Vocês são muito bons, velho. Muito bons. Meu Deus do céu, como eu tô emocionado, velho. Puta que o pariu. Tá muito bom isso aqui. Qual é a dificuldade maior pra vocês de... Eu sei que isso já foi perguntado, mas... qual foi o papel mais difícil até agora pra vocês interpretarem? Que você falou, poxa, esse personagem aqui me deu um trabalho... Que meu amigo, o diretor toda hora mandava eu regravar. Eu tenho uma série que eu fiz e que eu tinha pouco tempo de dublagem. E eu peguei, passei num teste, peguei um personagem que ela é bem mais velha que eu, tem um cenário mais completo de vida. E eu não tinha bagagem nem de vida, né? Porque a gente precisa ter bagagem de vida, fazer alguns personagens. Lógico que, né? Nem tudo. Se eu vou fazer uma prostituta, não significa que eu tenho que ir por aí, né? Fazendo as coisas. Mas ela é uma personagem difícil. A série é um drama. Ela é muito mais velha que eu, então ela tem experiências que eu não tenho, como de um casamento que já não tá dando certo, e filhos, enfim. E por conta disso, foi muito difícil. Por conta de ser uma atriz muito boa, embora quando a atriz é boa, ajuda pra caramba, porque ela dá tudo que você precisa na tela, né? Quando o ator é ruim, você ainda tem que ficar inventando pra aquilo ficar bom. Mas é uma atriz muito boa. E eu também não tinha muitas ferramentas de dublagem naquela época pra fazer um bom conjunto. Então foi um trabalho que me deu muito trabalho. Eu evoluí muito depois desse trabalho. A minha percepção sobre as coisas na dublagem foram outras. E assim, é um trabalho que eu sei que não teve um resultado muito bom. Muitas outras pessoas fariam muito melhor do que eu. Mas é um trabalho que eu amo por conta de saber que foi muito difícil e que a gente também só evolui aí quebrando a cara de vez em quando, né? Olha, sei que pode parecer meio demagógico, mas eu vou ser muito sincero que pra mim é bem tudo, assim, sabe? Ainda é um mistério, assim, essa coisa da dublagem, de como é que tudo acontece. É muito louco quando você para pra racionalizar depois e você vê e fala, caraca, sério? Nossa. Então, assim, pra mim realmente é tudo muito difícil ainda. Eu tô tendo um trabalho muito grande com uma coisa que eu não posso falar o que é ainda, mas tudo bem. Que eu tô tendo bastante dificuldade. Não, tudo bem, Marco. Depois eu posso falar disso, mas eu agora não posso. Mas eu acho que tudo. Eu acho que tudo, assim. Eu acho que, na verdade, como a gente tá falando de game, eu acho fazer sync em game, sobretudo porque na maior parte das vezes a gente faz sync em cima de som, não vê a imagem. Uau, quando a gente vê umas coisas bem feitas, você fala, caraca, que coisa linda. Porque você vê depois e fala assim, nossa, essa boca bateu aqui mesmo, sério? É muito fofo. É um trabalho difícil, né? Tá, ele terminou. Pensei que vocês estavam falando ainda. Eu não sei. Eu não sabia se ele tinha... Como ele tá cortando toda hora? Eu também. Ponto final. Eu falei, ele deve estar falando e eu que não tô ouvindo. Gostam de fazer além do trabalho. Eu gosto de jogar videogame. Eu gosto de música, eu faço ainda aula de canto minha vida inteira. Inclusive agora a gente tá fazendo junto, né, Marco? A gente entrou. Caraca, vocês dois são muito unidos, né? Meu Deus do céu, não tem cabimento. Desculpa te cortar, Rebeca, mas tu tá falando isso de que você gosta de jogar. Inclusive, ouvintes, quando eu convidei a Rebeca pra fazer um papo, bate-papo, gravar esse cast aqui conosco, ela estava jogando Resident Evil no VR, não era? Alguma coisa assim, de tipo, eu vi nos stories. Eu lembro. Bicha viciadona. Eu adoro, eu comprei uma DLC nova e passei domingo jogando. Faz parte da vida, né? O que mais? Falando de jogar, eu gosto de jogar. A gente tem um grupo de amigos, eu e o Marco, e a gente joga Munchkin, joga Bang, né? Que são jogos de cartas de mesa. Também é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Você, Marco. Ai, gente, eu gosto disso tudo aí que a Rebeca falou. Eu já sou do PC, no console. Quer dizer, eu tenho um console que é um PS2 e que eu jogo emulador de Atari nele. É super legal. Eu sou fã maluco desde o primeiro Diablo, pra mim é o jogo da vida. E o que mais? Eu gosto muito de estudar, olha que bonitinho. Eu gosto de ler, eu gosto de ficar em casa sem ninguém. Ciência. É verdade, eu sou um eremitão, assim. Tirar de casa é uma coisa muito difícil. Eu também. Adoro. Mas se falar assim, vamos jogar, é exatamente, se falar vamos jogar. Sabemos, né? Ele só sai pra jogar Munchkin. Fica até com brilhinho, né? Você falou jogar, né? Eu também. Eu não gosto muito de sair, eu sou de ficar em casa. Mas falou jogar, eu e o Marco, a gente vai responder no grupo, vamos. Inigualável. Porque quando eu convidei ela, ela falou: não, então, nós podemos ir num café, bater um bate-papo ao vivo, não sei o quê. Aí, tipo, fui explicar pra ela que o podcast é cada um é de um local do país aqui e tal. Tipo, cara, olha, eu sou de São Paulo, dava pra eu ir. Ó, é, podia então, ter tomar um café com ela. Eu também, viu? Ó. É. Duas. Oi, ó, já dá um rolê, já dá um rolê. Já dá um rolê, ó, já é quatro. Já, só já você dá... ficar de fora, sinto muito. Meu Deus. Ele vai falar, retiro o que eu disse sobre jogar? O coração, né? Ou então, bora... Não, que isso, continua. A gente jogar junto, né? Vamos jogar. Eu sou suporte. Não jogo, não. Eu brilho, fico, meu olho muito brilha, bem. Qualquer coisinha. Tipo, um jogo de tanto... console, PC ou tipo de mesa, mano, meu olho brilha. É nóis. É, tanto que nós aqui do Fuleiros Pop estamos gravando e os ouvintes sabem aí pelos nossos stories. A gente está gravando sim nossa primeira aventura de RPG em podcast. Que legal. Tá dando um trabalho absurdo pra gravar. Tá dando trabalho assim, filha de uma puta, pra gravar, pra editar. Então, não quero nem imaginar como vai ser. Mas a gente também tá nessa vibe porque a maioria assim, do podcast lá curte bastante. A Júlia, como ela fala, ela brilha o olho. Eu já mestrei algumas vezes. Sempre joguei desde criança, sempre curti. A gente tá investindo muito nessa ideia e saber que pessoas, tipo... Ah, velho, é tipo, olhar pra Rebeca e pro Marco e falar, eles são gente como a gente, sabe? Famosos, mas são muito... ninguém é famoso aqui, não. Ah, que gente. Não, não vamos com modéstia, não vamos com modéstia, vocês são assim. Não, a gente tem uma perguntinha aqui também. Tem um amigo meu que tá enchendo o meu saco aqui, tipo, morrendo do coração. Ai, não acredito que você tá gravando com eles. Enfim, ele quer saber se quando vocês jogam LOL, vocês jogam de Kindred. Eu jogo, adoro. Ó, e também assim... É, eu só comecei a jogar LOL pra conhecer meu personagem. Falei, ah, quero ver como é que ficou. Aí instalei o jogo, fui jogando e fui gostando do jogo, né? Porque a vida é assim. E aí, passei a gostar muito do jogo, mas eu só comecei a jogar pra jogar com ela. E aí, hoje eu gosto do jogo e eu gosto de jogar com eles também. Sou suspeita. Jogar com as Kindred é uma parada meio sacana, porque é um personagem muito bom e muito difícil. É uma mecânicazinha chata. Ou você vai salvar seu time, ou você vai matar ele inteiro com a ult. Geralmente é o contrário, o caso. É, cara, é bom. Pior que é bom, cara. O personagem, o campeão é muito bom. Desde quando lançou, velho. Eu não sei o que falar, cara. Eu tô entrevistando as pessoas que eu mais amo em dublagem. É bom, velho. A mecânica do personagem é gostosa. É bem gostosa. Também é bem gostosa. É. Sim. Nossa, ele vai pirar com a cabeça. Mas é um. Vocês falaram, né? Vocês gostam? Eu ia perguntar, vocês gostam de assistir alguma coisa? Série? Anime? Sei lá. Eu gosto muito de série. Meu feriado foi ver Netflix. Meu carnaval foi no bloco do Netflix. Ah, mas você sabe que tem bastante coisa no Netflix que tá meio escondido. Eu entro no Netflix, eu só entro pra ver. Ah, série. Fico passando, só fico passando, né? Tipo, filme, só fico vendo. É, tem que ir com foco. Tem que ir com foco. Se eu faço isso, eu também acabo não assistindo nada. Em qualquer serviço de streamer, né? Hoje em dia, pode ser da HBO, que tem menos séries originais, mas, cara, é... Tipo, se você não for com um objetivo fixo, você vai ficar rodando ali horas e horas e horas e não vai levar a lugar nenhum mesmo. Você não vai acabar vendo nada. Nada mesmo. Eu gosto de quadrinho, eu gosto de ler. Eu gosto de ler qualquer coisa. Eu leio Bullet Remédio e acho divertido. Eu não tenho esses problemas que vocês falaram com séries, porque eu sou muito bocó. Colocou na minha frente a babá eletrônica mesmo, eu vejo bom. Quer dizer, não é tudo que é ruim que eu vejo, não. Mas eu acho que tem muita coisa legal no Netflix, sim. Para algumas coisas, a gente tem que colocar um pouquinho, diminuir um pouquinho, né? Por exemplo, quem gosta de quadrinho, tem coisas de quadrinho que você vai assistir, que você fala, oi, não, não, por favor, não. Mas que se a gente dá um desconto, fica legal também, tá tudo certo. O que mais que eu gosto de fazer? Eu gosto de música, de cantar, de tocar, por mais que eu faça muito mal. Eu gosto de jogar. Eu jogo baralho, né? Sou fã de baralho, por exemplo. Me chamou pra jogar escopa, eu vou correndo. Buraco, já perdi um carnaval inteiro jogando buraco. E é isso, é divertido. Se inventar um jogo, a gente joga também, que deve ser legal. Mas acho que a melhor coisa é RPGzão mesmo, de carta também. É, a gente... Sim, sim, eu tenho uma longa história com card que já joguei. Magic, Spellfire, Vampire, The Eternal, Raid, agora Munch, Bang. Acho que os únicos que eu joguei, tipo, não sendo eletrônico, é o único, na verdade, foi Yu-Gi-Oh! Muito bom. Tá perdendo muita coisa, tem que jogar mais. Munchkin é um jogo que eu recomendo pra vidas. Quando pessoas que têm muitos amigos, sobretudo. É um jogo de amor e assim como a vida. Já que vocês falaram de indicações, o que vocês indicam aí pra galera tá assistindo, jogando, igual foi agora? O que vocês curtem? Que você fala, poxa, eu queria muito que as pessoas que me conhecem jogassem, ouvissem isso aqui, porque eu tô curtindo muito. Olha, um jogo que eu tô viciada há meses, acho que quem me segue sabe, é o Dead by Daylight, que... Excelente, cara, excelente. Que é maravilhoso, eu gosto muito. E... De série, a última coisa que eu assisti que eu gostei foi uma série que o Marco recomendou, que chama Merli. E eu me apaixonei pela série. E eu super recomendo para todos os seres humanos da face da Terra. Vá, Lobo. Desculpa, por isso que você tem que falar primeiro. Não, desculpa não, é bom que reforça. Não, mas é bom que reforça. É, viu? Só que... Merli é uma série. Caralho! É, deu muito não, certo. Não. É que quando fala Malhação, tipo, parece até certo. Pejorativo, mas é que a série é muito boa. Parece até pejorativo. É tipo as Malhações de antigamente, não é? Nada, nada. Tem conteúdo não, é de verdade. Porque a série parece. A série parece. É. Exatamente, a série parece. Só que parece, tem é uma conflitos escola, de verdade, entendeu? A comparação com Malhação é isso. E como eu não gosto de Malhação, Malhação é o que deu certo. Eu não vi nenhum merchandising, deve ter, porque... Joga. Jogo, gente, eu sempre recomendo a mesma coisa, joga. Que as pessoas procurem um bom mestre de RPG e comecem... Não só os sistemas que já existem, eu acho que tem muita gente criativa no mundo para criar sistemas muito legais. E de repente, quem sabe, daqui a um tempo a gente pode ser apresentado. Não, e eu falo isso, Marcos, você tá totalmente certo, porque, tipo, o nosso mestre, a gente nunca tinha jogado com ele nenhum RPG, só que ele falou, não, eu tanco isso, eu peito isso e eu vou fazer. E, cara, a história tá incrível, sabe? A liberdade, a forma, a gente confiou na pessoa, aliás, um beijo, Matheus Tarsus, que também faz parte do Fuleiros Pop, o nosso advogado. É literalmente advogado. Ele, cara, ele é um excelente mestre, sabe? É um tesouro escondido das mesas de RPG, do D&D da vida, cara. O cara é excelente. Jogue, realmente jogue. E é isso, porque é lindo, né? Porque no final das contas é um jogo que tá todo mundo... É uma vida, né? É uma vida, as vidas ali. É fofo, poxa. Também mexe muito aquele ponto da criatividade. Cara, ser criativo é bom, porque não é só você criar alguma coisa, é simplesmente você vai ter certos problemas na sua vida que você vai ter que ser criativo pra resolver esse problema. Então, isso é pra... A Júlia tá muito coaching, velho. Muito... Não é coaching. Isso daí é sério, o meu professor, ele me ensinou na faculdade. Eu li no livro. A minha psiquiatra livro. Falou. Não, mas sério, você tem que ser criativo pra enfrentar certos problemas da sua vida, mano, porque... Se ficar, às vezes, só fugindo porque achar que não tem solução, você tem que ser criativo pra arrumar essa solução. É isso aí. Uhum. É isso aí. Nossa, eu já vou falando de agora, cara. Nós amamos muito gravar com vocês, muito. A gente quer sempre estar com as portas abertas pra receber vocês de novo. Porque, cara, vocês têm uma vibe muito legal, uma vibe combina muito com a nossa. Vocês são muito divertidos. Mas, cara, realmente, nós queremos muito que vocês voltem aqui outras vezes. A casa sempre vai estar aberta. Cara, eu realmente não sei mais o que falar, porque foi tão incrível a experiência que, tipo, me tirou o ar, as palavras. Eu estou acabado de felicidade hoje, cara. Hoje eu me tornei... Hoje eu sinto que eu cheguei mais perto do paraíso. Bom. Ah, vocês são muito fofos. Obrigada pelo convite, pela recepção, pela paciência aí com a minha falta de habilidade com o Discord. Não, que isso. Ninguém tem habilidade com o Discord, cara. Isso é verdade. Eu acho o Discord mil vezes melhor que o Skype. Ah, mas é, eu achei legal também. Tô curtindo. É mais dinâmico, né? Mais tudo. Ele é mais fácil porque o Discord, exato, você tinha que chamar alguém pra criar um grupo. Às vezes você não conseguia entrar naquele grupo, às vezes dava aquelas bugadas. Eu acho aqui bem melhor, assim. É mais simples, você aprende rapidinho. Sim, e outra, e o Discord tem bots de pornô, velho. É muito bom, que cara. Isso? Como é que você descobriu isso? A Júlia. Um amigo meu descobriu, aí eu descobri junto com ele. Essa história do amigo. Eu que faz umas coisas, mas não sou eu, é o meu amigo. Primo do amigo do vizinho. Essa Júlia. Uma última perguntinha, se ninguém tiver mais. Planos para o futuro, o que vocês pensam, o que vocês estão armando aí para esse ano de 2019, que só começou realmente depois do carnaval. O que vocês estão planejando por aí, eventos que vocês vão, onde a gente se pode se encontrar? Fala aí. Ai. Eu tô na... Vocês me encontram em rede social só, e mesmo assim eu peço desculpas porque eu sou bem lento pra... talvez teatro no segundo semestre. Eu queria, né? Mas o povo tá meio devagar. Mas esse final de semana eu tenho um chá de bebê com uma prima minha. Enfim, né? Bom, meus planos pro futuro aí no chá de bebê da minha prima. O que mais? Meu ano não começou depois do carnaval, porque antes do carnaval eu gravei uma série maravilhosa que ainda não saiu, então eu não posso falar. E eu tô muito ansiosa pra assistir, e eu vou recomendar pra todo mundo, porque pelo que eu gravei, deve ser muito legal. Quando sair eu posto, aí eu falo, era essa que eu falei. E esse ano devo ir pra BGS, pra Comic Con. Devo não, não tenho nada fechado ainda, né? Tá cedo. Mas são os dois eventos que sempre eu vou. Mesmo quando não me contratam, são eventos que eu gosto e eu vou. Que mais? Acho que é isso. Eu agora lembrei de uma pergunta que, tipo, cara, como é pra vocês? Vocês estão lá assistindo a série e de repente aparece o personagem que vocês dublaram. Aí você, meu Deus, ó, sou eu. Só vocês gritam ainda pra mãe e falam, mãe, vem cá, tô na Globo, esse tipo de coisa. Eu entendo essa coisa, tipo, olha, eu, né? Tipo, se tem alguém comigo. Mas a minha mãe. Elas sempre fazem isso. Toda vez que elas tá passando alguma coisa, elas mandam no grupo. Ó, a Rebeca tá falando aqui no canal tal, né? Mas eu gosto muito. É curioso quando, assim, a maioria das coisas que a gente grava, mesmo que for uma pontinha que você não lembra, quando você tá assistindo o programa, meio que bate um déjà vu. Tipo, eu já vi essa cena na vida. E você fala, opa, daí a pessoa fala, tem sua voz. Mas aconteceu de eu assistir um filme que eu não lembrar que eu fiz... E daí, quando aparecer, você fica, eita, sou eu. Não sou eu, tipo... é estranho, viu? Mas é legal. Ou então você pode falar, nossa, roubaram minha voz. Aí você... Nossa, uma gêmea de voz. É? é muito comum, né, pessoal? Tem timbre parecido, né? Às vezes as pessoas me perguntam, é você em tal série? Eu falo, ih, não, é fulana. Acontece. Bom, pra mim, assim, quando a gente vê que ficou legal, que não estragou o trabalho de ninguém, é um alívio muito grande, né? Eu acho que é a primeira coisa. Eu não sou muito de ficar... Acontece muito comigo de eu não saber que fui eu que fiz. Eu realmente sou desmembrado. E aí, de repente, eu olho e falo... Alguém comenta e fala assim, nossa, tal coisa você fez. Eu falo, não sei, deixa eu ver. Aí, às vezes, eu duvido bastante que sou eu, às vezes... Mas, é gostoso, é gostoso. Por exemplo, meu irmão adora carro, eu faço uma série de carro, que eu sempre assisto, ele fala, pô, velho, eu te escutei, e tal, não sei o quê. E aí ele começa a série. Os irmãos são os mais corujas, né? A minha irmã também. Um beijo pros irmãos de todos vocês dois aí, famílias. Irmão, né? São irmãos são fofos mesmo. Não é? E aí, Júlia? Nossa, tudo de bom. Lê, você tem alguma coisa? Você ficou tão caladinha hoje, Lê? O que, que foi? Eu que o pai dela tá roncando, não tô acreditando, não é? Velho. Eu quase falando, mãe, vem me beliscar aqui. Olha, eu vou falar a verdade. Quando a Rebeca entrou na call, eu fiquei, tipo, 2 minutos pensando, será que é ela? Ou será que eu enviei convites a mais essa semana e não percebi? E a pessoa entrou aqui. Eu fiquei, tipo, uns 2, 3 minutos, assim, tentando entender isso. Aí, na hora que ela falou, tô na sala certa, eu vi que era a voz dela, eu tipo assim, sabe uma pessoa desmanchando? É, pega o calor carioca de 40 graus e coloca uma manteiga no asfalto. Foi isso que aconteceu comigo. É, foi. Eu até caí da ligação, só pra você ver, tanto que foi forte a emoção. Afetou o Wi-Fi. É que eles não têm noção do que eu tava te falando no chat do WhatsApp, porque se eles tivessem, mano... Verdade. Eu e a Letícia estamos aqui babando, cara, ainda, porque eu realmente, igual eu tô falando, eu juro por Deus, eu não acreditei que você respondeu a gente no Instagram, sabe? Tipo, respondeu um comentário de um comentário, literalmente, porque foi um fã nosso que comentou. Aí eu falei, aí eu usei o famoso ataque de oportunidade. Rolei o dado, tirei 20, velho. Eu tirei 20 certinho, cara. A Rebeca está aqui e ainda trouxe o Paulo, velho. Nossa, meu Deus. Você e sua voz de demônio do bem. É muito bom, cara. Mais uma vez, muito obrigado em nós, em nome do Fuleiros Pop, todo mundo. A gente amou ter entrevistado vocês. Amou ter vocês. Logo, vocês, que nós somos muito fãs pelo trabalho, pelo jogo que vocês participam. Muito obrigado por esse primeiro podcast ter sido aberto com as duas pessoas mais fofas e mais conectadas que se existe nesse mundo, cara. E os dois dubladores mais fofos também. Muito obrigado, cara. Sério. E, sim, mais uma vez, convido aqui vocês dois a participarem de outros, se vocês quiserem comentar sobre filmes, qualquer coisa, porque nosso podcast é muito amplo nesse aspecto. A gente fala sobre realmente tudo. Tudo bem que é mais focado em cultura pop, mas a gente tem história de bebedeira aí rolando, tem história de cantadas que as meninas fazem, tem podcast só de menina então também. É muito bom. É muito bom essa interação. E a gente tá convidando vocês para participarem cada vez mais vezes, porque, como eu falei, vocês têm uma vibe maravilhosa, cara. Quem fica do lado de vocês deve ser muito feliz, cara. Na moral. Ah, obrigado pelo carinho, pelo convite. E tamo aí, só chamar. É isso aí, obrigado por tudo. E só chamar, tamo aí na área. Se vocês quiserem deixar as redes sociais de vocês também aí, pra seguirem o trabalho de vocês, pode deixar, tá aí aberto o espaço pra isso agora. Ah, minha vida Instagram também, só, que tá como Rebeca Zadra. E lá eu consigo, assim, ter mais controle do que o Facebook, eu não abro muito. Então, se precisar falar comigo, tem que ser lá. Às vezes eu demoro pra ver, mas eu vejo. E é só aparecer lá. Ela é verdade, galera. Ela responde mesmo. E aí, Marco? Eu não sou muito usuário de... Também não, porque quem conhece me sabe um bicho, uma coisa ou outra. Mas eu vou ser uma pessoa mais legal e vou... Mas no Facebook, Marco Zeno, é de falar e é de ver, é fácil. No Instagram, Marco Nepo, e no Twitter, @NepoMarco. E é isso. E obrigado por tudo, vocês são muito fofos. Não precisa agradecer. Nós que agradecemos, cara, meu Deus. E ouvintes, é isso. Não tem mais o que dizer. Fiquei com os erros de gravação desse cast, que já devem ter muitos. Acho que a gravação rendeu já, Júlia. O que você acha? Ou vocês têm mais pergunta? Querem falar mais algo? Oi, vocês estão me ouvindo? Alô, estou falando. Eu tô aqui. Matamos alguém. Somos a vida e a morte. Olha, rapaz, a referência. Vamos lá. Vai, Rani. Fale logo. Agora eu ouvi. Você achei que tinha todo mundo sumido. A mesma coisa que fazemos todas as vezes. Vamos tentar conquistar o mundo. Eu não sei mais o que falar. Mas assim, realmente eu não sei mais o que falar. Então aí, vocês caíram, eu caí. Então tá. Quando fica muito silêncio é ele, né? É a vida. Nossa, eu fui fazer uma com o planeta da dublagem. Sexta? Nossa, a gente foi conseguir fazer a live uma hora depois, milhões de problemas técnicos. Ou eu travava, ou ele travava. E daí eu não sei como as pessoas ficaram entrando todas. Eu falei, gente, não desiste da gente. Mas o pessoal daí fechava, porque a live é assim, né? Fechou, todo mundo sai. Aí todo mundo tem que ir entrando de novo. Nossa, é difícil. Ai, não tô te ouvindo. Cortou tudo. Ele sumiu. Tudo desapareceu. Surgiu alguém. Eu tô aqui. Oi, alguém caiu, machucou. Levanta, hein. O Felipe já volta. E caiu de novo. Tá dando o mesmo problema de ontem. Oi. Aí. Desculpa. É que eu tava falando que, tipo... Então é isso, boa sorte a todos e vamos lá. Cara, eu tô muito emocionado como eu vou começar isso aqui. Vai lá, Marco. Pode você, gata. Sempre você. Mas eu falo muito. Mas você fala muito e eu só preciso chegar no final e falar assim, concordo. É sempre dele. Não, eu vou falar um pouquinho. Vou falar um pouquinho, aí você me complementa. Tá bom. É um lobo e a ovelha aqui, gente, ao vivo. Nossa, eu tô muito emocionado. E o pior é que a gente é assim na vida, né? A gente é muito amigo na vida. Meu Deus. A gente tem outros jogos que a gente se encontra. A gente tem uma turma aí que a gente conversa bastante. E a gente é assim na vida. Enfim. Ai, que amor, velho. Foi uma coisa muito engraçada até quando eu descobri que o Marco era o lobo depois que eu gravei. Gente, tá todo mundo aí ainda? Eu achei que só o meu tinha cortado. Falei, bom, vou esperar alguém falar alguma coisa. Ai, que susto. o que cortou? Que parte? Ixi. Cortou na parte do preparo, pra mim, né? Que tem que prestar atenção, porque a gente tem que estar num dia bom.